Rumors, this is number one. Makes no difference who you are or what color you happen to be. As long as you're alive and breathing, this has got to be one of your needs. Yo! Dade, fala comigo, só por momento, não dou orgulho pra sua filha. Eu lamento, mas eu tento, é que o rap é pouco complicado, não adianta ter talento se você não tem contato. Agora eu tô solteiro, deixei minha namorada, eu corri por ela e ela só deu mancada. Não consegui chorar, eu respeitei a mim, fiz tudo por ela e ela nada fez por mim. Sigo minha luta, quero ficar de pé, mulheres vêm, amores vão. É assim que é meu coração, não vai me destruir, não me importa quantos anos. Eu vou conseguir, minha rima eu diluir. Eu compreendi, na rua aprendi, batalho todo dia, só eu sei o que eu vivi. Fala comigo, só nesse momento. Orgulho pra sua neta, eu lamento. Nossa história não chegou ao fim. Eu lembro da senhora cuidando de mim, enquanto sua filha, minha avó, ia trabalhar. O nome da família eu vou honrar, família Fried. A saga continua, procuro uma mulher com uma alma igual a tua. Brasil, Hungria, Hungria, Brasil. Eu no palco, show da hora, sua bisneta viu. Assim que eu tô fazendo, lutando e rimando. Já King tá crescendo, só tô começando. Minha mãe ainda guarda o retrato da senhora e do Tade. O tempo passa rápido e aumenta minha saudade. When you hear what I got, aumenta minha saudade. I'm sure you won't be able. Fala comigo, só nesse momento. When you hear what I got to say, I'm sure you won't be able to cut your hair. Família, fala comigo, só por momento. Não sou o orgulho de vocês, eu lamento, tá em tempo de fazer tudo que eu não fiz. Criei o number one e é o que me faz feliz. Cantar igual o Michael, foi o que eu sempre quis. Liderar igual o Brown, foi o que eu sempre quis. Na batida ou na capela, nego pede beat. Meu rap é o que sobrou, olha como estou. Pra vocês isso não é nada, mas pra mim isso custou. Sentimento, muito tempo, percepção, imaginação, disposição, dedicação, argumentação. Tá ligado? Tô ficando alienado, atrás da perfeição. Todo